depois que você foi embora, o meu endereço mudou. Moro no Bar da Solidão, na Avenida Paixão, esquina com a Rua do Amor. Diz que vai voltar e eu vou sair correndo pra nossa mansão. Só sair de lá para me livrar do silêncio e da solidão. Quem errou não sei, mas nesse momento o que importa é o nosso amor. A história que a gente fez, 5 anos não são 5 meses pra aceitar que tudo acabou. Portal do Paixão, esquina com a Rua do Amor.